Portal do Marrocha. Eram quatro mesas, 10 cadeiras. Faltavam só 2 pessoas. Até aí tava de boa. Até que um amigo falou que um amigo dele já tava chegando com uma gata que ele tá pegando. Aí que entra minha ex de mãos dadas com ele desfilando. Puta que pariu, ela me trocou e o bar inteiro viu. E eu fui pra rua meio cambaleando, meio bobo, meio bebo, chorei. Meio cambaleando, meio bebo, meio bobo, chorei no meio fio. Tocando seu coração mais uma vez, seu repertório diferenciado. Até que um amigo falou que um amigo dele já tava chegando com uma gata que ele tá pegando. De mãos dadas com ele desfilando. Puta que pariu, ela me trocou e o bar inteiro riu. Eu fui pra rua meio cambaleando, meio bobo, meio bebo, chorei no meio fio. Puta que pariu, ela me trocou e o bar inteiro riu. Eu fui pra rua meio cambaleando, chorei no meio fio. Puta que pariu, ela me trocou e o bar inteiro riu. Eu fui pra rua meio cambaleando, meio bobo, meio bebo, chorei no meio fio. Puta que pariu, ela me trocou e o bar inteiro riu. Eu fui pra rua meio cambaleando.